Sente que estou retirando sua morte, vejo ativa sua morte de Paris. Às vezes até festiva, sua morte tem-me encontrado. Quem pensava encontrar vida, é o pouco que não foi morte, foi de vida severina. Verdade, por tempo, parara que bem podia, e retomar a viagem, quando vencesse a fadiga. Ou será que aqui cortando, agora de não decida, já não poderei seguir? Nunca mais em minha vida. Mas isso depois verei, tempo há para que decida. Primeiro é preciso achar trabalho de que viva. Desde que estou retirando sua morte, vejo ativa sua morte de Paris. Às vezes até festiva, sua morte tem-me encontrado. Quem pensava encontrar